A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim tem que trabalhar. As pessoas boas devem amar seus inimigos. As pessoas boas devem amar.